Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Cá estamos para falar sobre mais um livro neste início de madrugada, podemos colocar as coisas assim. E hoje vamos falar sobre gastronomia com o chefe Nuno Diniz, Entre Ventos e Fumos, Fumeiros e Enchidos de Portugal. É o livro que nos traz até esta conversa. Nuno, seja bem-vindo aqui às Madragoas. Muito obrigado por teres vindo. Olha, antes de começarmos a falar sobre o livro, e já que te dou as boas-vindas a este programa, gostava também que te apresentasses ao meu auditório e fizesses assim uma apresentação sucinta da tua pessoa e do teu trabalho também. O meu nome é Nuno Diniz, sou cozinheiro, sou chefe e professor na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa. Ao longo dos anos tenho chefiado muitos espaços. Atualmente sou o chefe consultor do Volver e do Hotel Santa Margarida em Oleiros. E, portanto, sou um professor que mantém uma atividade e uma ligação profunda ao mercado, mas, acima de tudo, sou um investigador, alguém que quer sempre saber mais, não só na área diretamente ligada à gastronomia, mas noutras áreas, como a música, como o rugby, como, enfim, é tanta coisa diferente. És apaixonado pelo rugby? Sim, eu tenho quase 25 anos de rugby. Há tanta coisa que me interessa, o mundo é tão magnífico que a gastronomia é uma delas, aquela em que eu ocupo mais tempo, mas há muita coisa que me interessa. E a paixão pela gastronomia vem primeiro ou depois da paixão pelo rugby? Já agora fica curioso. A paixão pelo rugby é talvez mais antiga. Mais antiga? Sim, o rugby é daquelas coisas que marca muito uma pessoa. Aliás, nós estamos aqui por causa do meu livro. O meu livro vai ser lançado daqui a 4 dias em Montalegre e eu tenho 6 ou 7 dos meus ex-pupilos do rugby que eu treinei há mais de 20 anos que vão fazer a viagem de propósito para estar comigo. Uau. Portanto, isto diz muito sobre as amizades que se mantêm no meio do rugby. E a cozinha, quando é que apareceu na tua vida? A cozinha aparece muito cedo, como acontece, eu penso que a maior parte dos cozinheiros, dos bons cozinheiros, a cozinha vem de algo que nasce connosco, ou seja, existe primeiro um despoletar, existe um gatilho que eu calculo que será quase sempre a comida em casa, ou seja, eu diria que a maior parte dos cozinheiros provavelmente vêm de casas onde se comia bem. Estou a falar dos bons cozinheiros, daqueles que realmente fazem um trabalho como deve ser. E depois há algo também que é inato, que está dentro de nós e que nos leva a ter, da mesma forma que eu também componho, da mesma forma que eu quando olho para notas começo a imaginar melodias, ao olhar para ingredientes começo a imaginar pratos. Portanto, é algo que tem muito a ver com cada um, é muito pessoal. Já percebemos que tens uma vida ocupadíssima no que diz respeito ao teu trabalho enquanto chefe, mas também, também por teres esses hobbies como por exemplo a música. É difícil para ti ir a todas? Não, eu há talvez há 12, 13 anos decidi, estava num ponto muito alto da minha carreira e achei que era a altura de começar a ser dono do meu tempo e, portanto, há 12 ou 13 anos que eu só faço rigorosamente o que me apetece quando eu quero. E a questão, por exemplo, das aulas é algo que eu faço porque me dá um prazer gigantesco. Aceito uma turma por ano, dá-me um prazer gigantesco e no primeiro momento em que parar de me dar prazer, deixo de ser professor. E, portanto, isso passa com tudo o que eu faço. Tudo o que eu faço neste momento faço com um grande, grande prazer. E isso acontece porque tens tido bons alunos e tens bons alunos? Isto acontece porque tenho ocasionalmente bons alunos, tenho excepcionalmente, alunos muito, muito bons e tenho, por milagre, aconteceu até agora, um aluno tão bom, tão bom, tão bom, que a certa altura percebi que ele ia ser muito melhor do que eu, portanto, e isto dá um prazer absolutamente deslumbrante quando nós percebemos que estamos a ensinar alguém e que essa pessoa está a apanhar tudo o que a gente ensinou e está a ficar claramente melhor do que nós. Isso para mim é o máximo que pode acontecer nesta carreira, eu penso que em qualquer outra carreira, pelo menos para uma pessoa civilizada. Nuno Diniz, a convidada esta noite das Madragoas, traz-nos então o livro Entre Ventos e Fumos. Nuno, falavas-me aí da apresentação, que vai ser quando? Ajuda-me lá. A apresentação, para desespero da Bertrand, que aliás, deixa-me vos dizer que fez um trabalho extraordinário de uma qualidade, de uma dedicação, de uma simpatia, enfim, só posso dizer bem, mas para desespero da Bertrand, eu decidi fazer o lançamento do livro em Montalegre, que é provavelmente Montalegre, a coisa mais longe que existe de Lisboa. Mas porquê? Porque vai ser a Feira do Fumeiro, porque Montalegre eu tenho uma ligação de carinho e de ternura muito, muito grande e, portanto, vai haver um lançamento este sábado, o próximo sábado. Próximo próximo sábado. Dia 26, salvo erro, em Montalegre, mas depois haverá, obviamente, um lançamento em Lisboa no dia 1 de Fevereiro, às 6h30, na FNAC do Chiado. FNAC do Chiado, dia 1 de Fevereiro, lançamento deste livro, Entre Ventos e Fumos, mas se estiver pela zona de Montalegre, nunca se sabe, no Pavilhão Multiusos de Montalegre, na Praça dos Petiscos, integrado então na 28ª edição da Feira dos Fumeiros de Montalegre, pode ir então até este lançamento do livro Entre Ventos e Fumos, do Nuno Diniz, convidado esta noite das Madragoas. Vamos lá então saber, Nuno, como é que surgiu a ideia para este livro? O livro é o resultado de um processo muito, muito longo de pesquisa, estamos a falar de cerca de 14 anos, de uma pesquisa que ao princípio era um hobby, era um divertimento, mas que depois de repente começou a ter uma dimensão de tal forma esmagadora que acabou por se transformar em algo que teria que ir mais longe. Tive depois três ou quatro pessoas que foram insistindo comigo para que eu fizesse o livro, uma delas precisamente a quem o livro também é dedicado, o tal aluno de que eu falava há bocado, o Diogo Veladas, e que não me deixou, não parou de insistir para eu fazer o livro, e portanto o livro teve peripécias, é muito complicado fazer um livro em Portugal, eu percebi a certa altura que para fazer o livro tinha que arranjar um patrocínio, a minha maneira de ser e o meu estatuto levou-me logo a dizer não estou para isso, tenho mais que fazer, se sou eu que tenho que arranjar o dinheiro não faço o livro, e de repente aparece a Bertrand, e com a Bertrand ficou tudo mais fácil, mas portanto este basicamente é um livro de recolha muito prolongada, mas também é um livro que tem muito de mim, tem textos, tem os meus textos, eu escrevo com regularidade, tem textos sobre a vida, tem textos sobre a passagem do tempo, tem alguma uma opção até talvez com o fim do tempo, e portanto é um livro que eu estou muito, muito contente, não só em termos de recolha, porque é um trabalho de uma dimensão absolutamente inesperada, nós temos mais de 100 enchidos dentro deste livro, a maior parte das pessoas ignora sequer que existe 20, calculo eu fiquei impressionado com isto, pois, seria lá que existia. É o que é normal, e portanto, mas tem coisas que me tocam muito, eu coloquei o nome dos produtores, eu coloquei sempre que consegui o número de telefone dos produtores. É verdade. A ideia é ter um livro que seja algo que é útil, todos os livros têm uma utilidade extraordinária, não há nada mais fascinante do que um livro, provavelmente um disco, é o mesmo nível de fascínio, pelo menos para mim, e principalmente os discos antigos. Mas este é um livro que é um livro útil, é um livro que eu espero que se leia com prazer, a ideia foi exatamente essa, é um livro em que houve um cuidado estético absolutamente deslumbrante, o trabalho da Marta é um trabalho que tirou as fotografias, é um trabalho notável, e portanto eu honestamente que não sou assim muito deste tipo de coisas, estou profundamente orgulhoso deste livro, e estou tão orgulhoso deste livro que só há duas hipóteses. Ou não faço nunca mais nenhum, ou o próximo que fizer vai ser um problema gigantesco, vai ter que ser melhor do que este e não sei muito bem como. A fotografia ficou então a cargo da Marta Teixeira. Da Marta Teixeira, e é um belíssimo trabalho, até porque para se fazer um livro sobre cozinha, essa parte da fotografia, a parte da imagem é decisiva também? Embora nesse aspecto este livro é um livro bastante diferente, porque este livro não é nem pretende ser um livro de cozinha. Isto é um livro de gastronomia que tem... no fim, uma série de receitas minhas, todas originais. Mas as receitas não são o centro do livro? Não são o centro do livro e, portanto, eu nem sequer espero estar a ver este livro. Se olhares para a capa, percebes que não houve a menor tentação de convencer alguém que isto é mais um livro com receitas. E, portanto, Entre não há ventos, nenhuma pista... Entre Ventos e Fumos é um título, poderia ser o título de um romance, exatamente, não é? Portanto, não há nenhuma pista, o facto de ter receitas, as próprias receitas, que são receitas de que eu tenho muito prazer, são, na maior parte dos casos, tão complicadas que provavelmente nunca ninguém vai fazer. E é para o lado que eu durmo melhor, confesso. Nuno Diniz, convidado esta noite das Madragoas. O Nuno está ligado à música. Acabamos por não desenvolver também muito essa parte. De que forma estás ligado à música? Não, eu estou ligado à música, para já porque eu ouço música desde os 7 anos. És apaixonado pela música? E, portanto, acompanhei, eu dizia há uns anos que sei tudo sobre a música entre os anos 50 e 2000, mais ou menos, sei tudo o que aconteceu. À música popular anglo-americana, que era aquela mais normal da minha geração. Ao mesmo tempo, tive durante mais de 20 anos colaborações ocasionais com António Sérgio na rádio, de quem tenho muitas saudades e fizemos programas lindíssimos juntos e, portanto, a minha ligação à música é total. Fiz um fanzine, escrevi no Blitz e, portanto, há muita coisa. Eu tenho muitas atividades que excedem a minha atividade de cozinheiro e que me permitiram ser um cozinheiro diferente, precisamente pela questão cultural, que, não é? Era essa a pergunta que eu ia fazer, precisamente, ou seja, quais são os pontos de contacto entre a gastronomia e a música, e se, aliás, já acabaste por, já estavas a responder à pergunta, se a música consegue inspirar também aquilo que fazes na cozinha? Sim, não existe a menor dúvida de que, na verdade, para a minha cozinha, tudo me inspira, tudo o que me rodeia, mas inspira-me especialmente aquilo que me toca mais profundamente. A música, eu tento ainda hoje, e consigo quase sempre, tocar todos os dias, a vantagem de ser dono do meu tempo, tocar em casa, tocar para mim mesmo, pelo prazer, eu componho, e portanto, o meu método de composição, por exemplo, é muito parecido com o de compor música, é muito parecido com o meu método de composição em cozinha. Há muitos mais pontos de contacto entre uma cozinha, neste caso, eu arranjei uma definição no último ano, que me agrada profundamente, para a minha cozinha, para aquilo que eu faço, e que eu chamo atualmente cozinha popular elitista. E este popular elitista tem muito a ver com quase tudo o que eu faço na vida. São coisas que aparentemente são coisas simples, mas que são sempre feitas, no caso da cozinha, ou com produtos extraordinários que provocam esse próprio elitismo, que dá tanto trabalho arranjá-los, que uma pessoa faz 300 km para ir buscar uma batata, é este tipo de elitismo. Ou, no caso da música, é resultado de tanta informação guardada na cabeça e, na maior parte dos casos, de informação tão boa. E tens boa memória? E tenho muito boa memória, e isso leva-me a ser tão exigente naquilo que eu faço, que eu sou tão crítico de tudo o que eu faço, que a probabilidade de eu fazer porcaria, na verdade, fica bastante reduzida. Acontece de vez em quando. Mas tentamos destruir no mesmo instante. Mas existe muito, muito de comum. Acima de tudo, o processo criativo. O processo criativo é uma coisa muito engraçada, é algo que me tem fascinado ao longo dos anos e que tento passar aos meus alunos, e que nem sequer é muito explicável. É algo que tem a ver com instinto, com conhecimento, com experiência, com tradição, mas com risco, com arrojo. Ou seja, é tanta coisa, e depois tem a ver com o tempo, e tem a ver com o vento, e com as pessoas, e com o amor. Enfim, nunca mais nos... Eu falo muito e, portanto, vou ficar por aqui. Nuno Diniz, convidado esta noite das Madrugosas, eu acho que o Nuno fala o suficiente, certamente. Aliás, ficamos com vontade de ouvir mais. É um excelente convidado e traz-nos então este Entre Ventos e Fumos, o novo livro da Bertrand Editora. Nuno, de certeza que gostas também de ouvir Amália. Sim, eu gosto de ouvir, eu no fado, portanto, como quase toda a gente que ouve música, os gostos são muito ecléticos, com exceção, e vou arranjar certamente alguns inimigos, da música brasileira, que nunca me tocou por ir além. Eu diria que gosto de todos os géneros musicais, do fado, do blues, que não é tão afastado como isso, mas depois gosto do country, gosto do jazz, e gosto do rock, e gosto do metal. E no caso do fado, sempre me senti muito, muito impressionado por duas figuras, não só pela demonstração de capacidade vocal, mas por tudo o resto estava associado. Neste caso, a Amália, que tem a ver até com o espaço onde nós estamos, mas acima de tudo também com o Marceneiro. E, portanto, foi dois casos paradigmáticos para mim. Então vamos ouvir Amália e Marceneiro, precisamente, nestas Madragoas. Nem vamos inventar muito. Vamos ficar por essas duas vozes mesmo e vamos começar por Amália Rodrigues. Vamos ouvir este Primavera. Todo o amor que nos prenderá, como se fora de cera, se quebrar. Nesta primavera, quem me dera, quem nos dera, ter morrido nesse dia. Ai, funesta primavera. alimento que nos dão, o que nos dão a comer. Que importa que o coração diga que sim ou que não, se continua de termos ouvido Primavera, ouvimos este Alfama, letra de José Carlos Ari dos Santos, para a voz de Amália Rodrigues. Ainda nesta hora vamos ouvir Alfredo Marceneiro, uma escolha do Nuno Diniz, é o meu convidado de hoje, chefe Nuno Diniz, autor do livro Entre Ventos e Fumos. Quão importante para... certamente muito importante, mas há pouco falavas disso, ia perguntar quão importante é para a cozinha o produto, não é? Muita gente diz, o segredo de uma boa cozinha é o produto. É verdade? É evidente que é verdade, embora também é verdade que muita gente diz e não, pratica. O mau cozinheiro também pode estragar o produto, não é? Sim, sim, para além disso, não é? O bom produto é fundamental, mas o bom produto, muitas vezes o bom produto é até algo que vai muito, muito para além daquilo que nós imaginamos que tem que ser a nossa procura. Associa-se a alguém como eu, ligado à alta cozinha, as pessoas começam a pensar trufas, foie gras, caviar, e eu que este ano fui ao Congresso dos Cozinheiros pela 10ª vez e calculo pela última, fazer uma apresentação. Pela última? Sim, 10 vezes é uma coisa já... E portanto fui com o Diogo Veladas, fomos os dois e fomos fazer uma apresentação em que o tema principal era a água e o sal. E portanto isto diz tudo sobre o estado de evolução, que aparentemente é uma evolução ao contrário, em que eu estou, em que aquilo que eu estou preocupado neste momento, acima de tudo, são coisas tão simples, e eu entreter um produto genial que estrago ou cozinhar mal, ou porque utilizo a água da torneira que está cheia de fénico, ou porque utilizo o sal comercial, que é um sal que tem tudo e mais alguma coisa, a mim o que me preocupa é começar logo desde o início ter um sal marinho, neste caso seja de Castro Marinho, um sal de Tavira ou um sal de Aveiro, um sal marinho não tratado, ter água como deve ser, e a partir daqui o produto tem que vir, tem que corresponder, ou seja, se eu estou a começar com a base, se a base é tão importante para mim, tenho tanto cuidado com uma coisa tão simples como a água e o sal, é evidente tudo o resto, e daí eu há muitos anos de estar a tentar cozinhar exclusivamente com produtos de origem biológica, produtos orgânicos. Na questão das carnes, não me chega a ter uma carne, preciso saber que carne é que é, se é barrosã, se é aroquesa, se é portuguesa, preciso saber a história da carne. Na questão dos porcos, mais diretamente ligado ao livro, este livro tem acima de tudo fumeiro artesanal, não por ser artesanal, porque não há nada de inerentemente mais válido entre o artesanal e o não artesanal, mas por ser fabricado de uma forma em que há ainda um profundo respeito pelo animal, que é algo que eu estou interessado. Os animais, as pessoas têm dois ou três porcos ou um, e tratam os animais muitíssimo bem. Uhum. E o facto de tratarem os animais muitíssimo bem, é evidente que os matam, mas é que ninguém quer comer porcos vivos. Comer um porco à dentada não deve ser muito interessante, não é? É evidente que os matam, mas como eles tiveram uma vida extraordinária, o produto que vai resultar é um produto extraordinário. E portanto, tudo isto está ligado, foram bem alimentados, foram alimentados com couves, com abóboras, tudo isto está ligado, e a minha preocupação enquanto cozinheiro atualmente vai muito mais, é muito maior do que só olhar para um prato e dizer, afagando a barriga, que lindo prato que eu fiz. Não, eu estou preocupado em saber o que é que aconteceu, porque é que ele está ali, de onde é que ele vem, que produtos é que lá estão, e finalmente espero que quem vá comer pelo menos goste, porque outra coisa que eu confesso que a minha paciência se vai esgotando, a idade tem destas coisas, é para quem vai a restaurantes só para aparecer, e portanto nos meus estão dispensados, considerem que já visitaram, não apareçam. Eu quero pessoas que vão apreciar. Nuno Diniz, convidado então desta noite das Madragoas, falamos sobre este livro Entre Ventos e Fumos, Fumeiros e Enchidos Portugal, é um livro que nos traz também bons exemplos de produtos. Nuno, tens um conhecimento obviamente muito profundo já tinhas um conhecimento profundo de muitos destes produtos que incluíste aqui no livro. De qualquer das formas, nestes últimos anos houve aqui algum produto que te tivesse surpreendido particularmente, daqueles que incluís aqui neste teu livro? Sim, a mim o que me surpreende, a maior parte desses produtos surpreendem-me, devo dizer que não parei até aos últimos dias em que escrevi o livro. O livro foi escrito, isto é uma coisa que eu gosto de dizer, o livro foi escrito em 12 dias, ou 13, todo o livro foi escrito em 12 ou 13 dias. E, portanto, quando eu acabei de escrever o livro, até ao último dia, até à última hora, eu estava ainda a receber informação de produtos que para mim eram quase novos, em alguns casos não justificavam a introdução do livro, noutros casos ainda justificaram, e já depois do livro acabar, eu tenho a certeza que assim que eu der a primeira volta um bocadinho mais a sério pelo país, vou encontrar mais coisas que não estão aí. E sim, portanto, isto é um bocadinho a magia do nosso país em termos gastronómicos, que é um país único, que tem esta diversidade extraordinária de produtos que ninguém conhece. E por isso é que eu ontem, curiosamente, esta noite, não dormi muito bem, não por estar nervoso com a entrevista da rádio, porque é uma coisa, é uma conversa e, portanto, é algo que me dá muito prazer, mas como hoje tenho um cozido muito grande para a maior parte dos cozinheiros do país, que são meus amigos e que eu convido todos os anos e que se juntam comigo. Nós vamos ser perto de 80 hoje, e portanto estava não nervoso, porque não há motivo para isso, mas a pensar como é que ia organizar tudo, e de repente veio-me à cabeça esta coisa extraordinária, o que é que eu vou fazer a seguir? Eu preciso ter sempre desafios. E portanto, o que é que eu vou fazer a seguir? E comecei a pensar se não seria a altura de começar a fazer uma recolha à séria das cozinhas regionais. Mas ao mesmo tempo que tive esta ideia, imediatamente a abandonei, o que não quer dizer que não volte, porque o trabalho será insano. Porque se com um livro acontece, com um livro sobre chouriços, basicamente, para simplificar. Aliás, nesta conversa, Nuno, devo dizer que normalmente em rádio ou em televisão, na comunicação social, utiliza-se muito a expressão encher chouriços. Encher chouriços. E aqui aplica-se bem, perfeitamente. Desde um livro que é feito do encher de chouriços e que me ocupou. Na verdade, em termos de investigação, 14 anos, e que resulta num livro de 200 e tal páginas. Agora, se a gente começar a pensar em fazer a recolha que está por fazer ou por refazer das cozinhas regionais, provavelmente temos trabalho, eu não sei, eu tenciono morrer velho, mas para ir para mais 80 anos e, portanto, deverei, se fizer, acabar perto dos 150, o que provavelmente também não será mal. Nuno, força. Virei cá. E depois virás cá, exatamente, falar sobre isso. Também divides aqui estes enchidos por regiões, não é? A divisão é diferente. A divisão é uma divisão então. Até se calhar um bocadinho mais engraçada. Eu faço... Isto é o exemplo acabado daquilo a que eu costumo chamar o chefe cagão, a armar em esperto. Eu faço 3 cozidos por ano, apenas 3, não faço mais, enquanto que uma pessoa normal, um restaurante normal faz, não sei, 100, 150, 200, eu faço 3. E os meus 3 cozidos foram divididos geograficamente, têm nomes, e foram divididos geograficamente por grandes zonas. É a mesma divisão que eu tenho no livro. Okay. Portanto, cada capítulo do livro começa com um dos meus cozidos. E, portanto, basicamente, o livro está dividido entre Minho e Trás-os-Montes, depois uma zona muito ampla, que eu chamo entre rios, que é a zona entre o Douro e o Tejo, e que corresponde ao meu segundo cozido, e depois o meu terceiro e último cozido, que é em março, aí no livro corresponde àquilo que eu chamo o cozido do Sul e Ilhas, e que basicamente é Alentejo, Algarve, Açores e, episodicamente, Madeira, onde apenas há neste momento um enchido, e que não há, tem que ser feito de propósito para mim. E, portanto, esta foi a divisão que eu criei no livro. Existe, obviamente, uma divisão por regiões, até por uma questão de simplificação, mas as 3 grandes divisões têm a ver com os meus 3 cozidos. Então, vamos recapitular aí? Será... Portanto, o cozido Barrosão corresponde à zona Minho, Trás-os-Montes. E Alto-Douro. E Alto-Douro, portanto, é toda a zona norte... Para simplificar, norte do Douro, uhum. O cozido entre rios corresponde à zona das Beiras, Ribatejo e Extremadura, ou seja, a zona entre o rio Douro e o rio Tejo, e o cozido do Sul Ilhas corresponde a tudo o que está a sul do Tejo, mais basicamente a Ilha dos Açores. Porque é importante notar que chegamos ao Algarve, as pessoas acham que o Algarve é só turistas e peixe grelhado, não é? O Algarve tem uma gastronomia absolutamente deslumbrante e tem exemplos paradigmáticos de enchidos únicos. Já lá vamos, então, Nuno. Vamos deixar esta ponta solta até para que as pessoas possam, enfim, aguçar o apetite, que é uma expressão bem a propósito do assunto de hoje. Entre Ventos e Fumos é o novo livro, então, do Nuno Diniz. Mas antes de continuarmos com a conversa, vamos ouvir Alfredo Marceneiro, claro, aqui a cantar um tema chamado precisamente O Marceneiro. Com lítima expressão e voz sem poder, hei de cumprir no mundo a minha sorte. Alfredo Marceneiro, toda a vida, para cantar fado até à morte. Alfredo Marceneiro, toda a vida, para cantar o fado até à morte. Orgulho-me de ser em toda a parte português e fadista verdadeiro. Eu que me chamo Alfredo, mas no arco sou para toda a gente o marceneiro. Eu que me chamo Alfredo, mas do arte sou para toda a gente o marceneiro. este apelido em mim que pouco vale. Da minha honestidade é forte indício. Sou marceneiro, sim, porque trabalho. Marceneiro no fado e no ofício. Sou marceneiro, sim, porque trabalho. Marceneiro no fado e no ofício. Ao fado consagrei a vida inteira. E há muito por direito de conquista. Sou fadista, mas há a minha maneira. Há a maneira melhor de ser fadista. Sou fadista, mas há a minha maneira. Há a maneira melhor de ser fadista. E se alguém duvidar, cravo uma espada. Sem dó numa guitarra para crer. A alma da guitarra mutilada dentro da minha alma há de gemer. A alma da guitarra mutilada dentro da minha alma há de gemer. Sem brilho ao balcão da taberna, de nauseabunda cor e tábua carcomida, o bêbado pintor a lápis desenhou o retrato fiel de uma mulher perdida. O bêbado pintor a lápis desenhou o retrato fiel de uma mulher perdida. Impúdica mulher por entre o virbulício de copos trilhantes e de buçais gracejos, agarrou-se ao rapaz e cobrindo de beijos perguntou-lhe a sorrir qual era o seu ofício. Agarrou-se ao rapaz e cobrindo de beijos perguntou-lhe a sorrir qual era o seu ofício. Ele cambalear fazendo um sacrifício, lhe diz a profissão em que silenciou. E ela escutando tal pedindo alcançou que então lhe desenhasse o rosto provocante e num sujo papel as feições da bacante. O bêbado pintor a lápis desenhou, retocou o perfil e por baixo escreveu numa legível letra o seu modesto nome. E um ébrio esfarrapado e o rosto cheio de fome, com voz rascante e rouca, a desgraçada leu. Que um ébrio esfarrapado e o rosto cheio de fome, com voz rascante e rouca, a desgraçada leu. Esta louca de dor para um jovem correu, beijando-lhe muito o rosto e abraça-o de seguida. era a mãe do pintor e a turba comovida. Pasmante aquele quadro original e estranho. E enquanto o pobre artista amarfanhou o desenho, o retrato fiel de uma mulher perdida. E depois de O Marceneiro, Alfredo Marceneiro, ouvimos-lo aqui de novo neste Bêbado Pintor, numa noite em que eu converso com o Nuno Diniz, chefe Nuno Diniz, a propósito deste Entre Ventos e Fumos, novo livro Fumeiros e Enchidos de Portugal. É uma edição da Bertin Editora, um livro, como começámos, aliás, começámos a conversa precisamente a falar sobre isso, um livro muito bonito que nós aconselhamos esta noite nas Madragoas, e estávamos nós a falar dessas diferentes regiões que acabam por organizar de alguma maneira o livro e que correspondem também aos três cozidos por ano que o Nuno faz. Então vou-te propor aqui um desafio. Gostava que indicasses um ou dois enchidos para cada uma das regiões. Ok. Parece-te bem? Sim, sim, muito e bem. E falasses um bocadinho sobre eles, muito aqui bem. Para esta reta final da conversa. Portanto, o primeiro cozido que eu normalmente faço no final de janeiro, princípio de fevereiro, o cozido Barrosão e Transmontano, Minhoto, Barrosão e Transmontano, eu destacaria dois exemplares geniais. O chouriço de abóbora, que se faz na região de Montalegre, em toda a área de Montalegre, e que não existe um chouriço de abóbora, embora aí apareçam, salvo erro, dois. Eu diria que quem for à Feira do Fumeiro e se der ao trabalho de comprar chouriços de abóbora, se comprar 10, leva 10 exemplares diferentes, absolutamente diferentes, e é absolutamente fascinante como as pessoas... Porquê que isso acontece? Porque tem a ver com algo que não é explicável, que é, ou melhor, é explicável, mas que não é facilmente entendível. Tem a ver com, em primeiro lugar, uma coisa que é a mão, a forma como se tempera. Depois tem a ver com elementos aparentemente pouco importantes, como sejam as variações em termos de aldeias, levam a graus diferentes de clima e de frio. E o clima e o frio, mesmo no enchido que aparentemente levou os mesmos ingredientes, vai provocar produtos completamente diferentes. Okay. E depois é fumado com carqueja, é fumado com azinho, é fumado com carvalho, é fumado com o que as pessoas têm. E isto vai provocar, obviamente, uma diferença gigantesca. E depois, como não estamos a falar de fábricas, estamos a falar de mãos, e de mãos de pessoas, e de pessoas, na maior parte dos casos, rudes, que trabalham o campo, umas vezes é migado, para utilizar um termo que eu gosto muito e que é muito popular, umas vezes é migado de grosso, outras vezes é migado de fino. E, portanto, tudo isto, quando se conjuga dentro do mesmo exemplar, resulta num produto que, aparentemente, é o mesmo, mas que assim que o comemos percebemos que não é o mesmo. Portanto, chouriço de abóbora, no caso de Montalegre, e depois, quando chegamos à zona de Bragança, um exemplar, para mim, também tocante, que é o Botelo, que é um chouriço de ossos, que é basicamente um chouriço muito grosso, é feito, pode ser feito em bexiga, pode ser feito em tripa grossa, enfim, pode ser feito em muitas coisas, mas tem esta característica única de levar ossos. Okay. Tem lá dentro ossos. E nós sentimos os ossos? E nós, obviamente, sentimos os ossos, e até convém ter algum cuidado a comer. E este é um daqueles produtos onde mostra mais uma vez a utilização total e absoluta do porco, porque até os ossos não são desperdiçados, os ossos vão para dentro dos enchidos. Depois, quando chegamos ao cozido Entre Rios, eu tenho que destacar, até por uma questão de quase de memória, a memória desfocada, a minha memória desfocada, de que eu gosto tanto de falar, tenho que falar das morcelas, e nomeadamente das morcelas de arroz, que se comia na quinta dos meus avós, em Torres Novas, e a morcela de arroz é algo que é exemplar de como é que, com sangue, arroz e dois ou três temperos, fazemos um enchido que é deslumbrante, é o termo, e que traz associado uma história muito engraçada. As morcelas, eu acho que falo nisso vagamente no livro, mas se não falo, falo agora. As morcelas, sendo um enchido feito à base de sangue, são tratadas exclusivamente pelas mulheres. Só as mulheres é que mexem em sangue, os homens nunca mexem em sangue. Okay. Mesmo na matança, as mulheres não participam na matança, mas são as mulheres que recolhem o sangue quando se enfia a faca. Há alguma razão em especial para isso acontecer? Eu tenho a certeza que há diversas razões e que têm que ver com coisas que não são necessariamente simpáticas, mas que nós temos que respeitar, porque é uma tradição, e eu acho que todas as tradições, desde que não ofendam, são todas boas e não devem ser perdidas. E, portanto, este é um tema que eu voltarei, provavelmente, num futuro próximo, mas porque ocupar muito tempo, o único motivo é que tinha que se divagar tanto e até ter alguma especulação, e eu tentei evitar neste livro o máximo possível a especulação. Portanto, a morcela de arroz, talvez como um exemplo paradigmático da zona do centro, embora chegamos à zona da Serra da Estrela e aparece a morcela sem arroz, a chamada morcela de sangue de ceia, que é uma variação. E depois, é evidente que pelo meio temos maranhos, que é um enchido feito com cabra, temos o plangaio, que é uma coisa que ninguém conhece, que só se faz numa aldeia, mas depois para ir para o sul e para o cozido do sul, eu não posso deixar de falar da morcela de farinha, ou farinheira do pano, que é basicamente um tipo de farinheira que não tem nada de comum com aquilo que nós associamos a uma farinheira, mas que tem uma característica para mim fascinante, que é o facto do invólucro em que ela é embrulhada. Todos os enchidos artesanais são cheios em tripa. Uhum. E esta é cheia num lençol velho. Uau. E isto é uma coisa que nas minhas, às vezes, noites mal dormidas, em que eu imagino coisas, ou se calhar até quando estou a pensar em música, de repente começo a visualizar o bebê a nascer no lençol, e o mesmo lençol a servir, se calhar, para a noite de núpcias do menino ou da menina, quando é mais velho, e quando é velho, ainda o mesmo lençol ainda a resistir, e finalmente, quando o lençol atinge o fim da vida e já não serve para receber mais ninguém, vai servir para fazer uma morcela. Neste caso, quase uma farinheira. E eu acho isto absolutamente extraordinário, e acho, provavelmente é um problema de já estar a ficar meio senil devido à idade, acho mesmo tocante. Absolutamente tocante e até arrepiante que alguém se lembre de uma coisa destas. E que traz, eu peço desculpa estar a interromper, sim, mas vamos sim, força, força. E que traz só uma piada, este enchido só me aparece no terceiro cozido, eu respeito muito a ordem dos meus cozidos, e eu tenho sempre cuidado de avisar os clientes, por favor, isto não é para comer, porque senão alguém de certeza ia comer o lençol. Pois, exatamente, eu ia perguntar isso, não se come... Não, tem que se avisar, porque senão as pessoas vão achar que é mais... Já é tanta coisa esquisita, e dizem, o chefe não ia pôr aqui uma coisa que não é para comer, porque é uma coisa que não ponha no prato coisas que não são para comer. Neste caso, não é mesmo para comer. Fascinante. Chama-se então morcela de farinha? Morcela de farinha ou farinheiro do pano, ou seja, tem morcela diversos, de milho, não é? Morcela de milho, tem diversos nomes, os nomes vão variando. E é surpreendente encontrar então estes enchidos. E isto ainda se encontra, este é um daqueles que se encontra em Monchique. E no livro está o telefone do evangelista, que é um encanto e que o faz. Agora, é evidente que não vale a pena ligar para lá e dizer-lhe de repente que vem cá o Donald Trump e queremos fazer cozido para 600, porque ele diz logo, mas isso eu não tenho. Ele faz, mas faz pequenino, não é? Claro. Nuno Diniz, convidado esta noite das Madragoas, estamos aqui mesmo na reta final, entre ventos e fumos. A vantagem de ter um convidado como o Nuno é que não é preciso dizer grande coisa, é deixá-lo falar e contar histórias, e algumas dessas histórias estão incluídas neste livro editado agora pela Bertrand Editora. Assim, em jeito de conclusão, Nuno, vamos lá saber qual é que é o segredo para um bom enchido. Não há, em primeiro lugar, eu tenho que dizer que não há segredos. Há segredos diferentes, se calhar. Não há mesmo segredos, ou seja, eu sempre achei que o segredo é a arma do fraco. Eu não tenho um único segredo, há muitos anos que quando era o chefe da York House, por exemplo, se alguém gostava muito de um prato, a minha primeira pergunta era, quer a receita? E é evidente, eu dou a receita, isso não faz sentido nenhum. Agora, o segredo no sentido não comercial, no sentido... Sim, estava mais a perguntar por aí, sim, ou seja, como é evidente, quando tu aprecias um enchido, o que é que te... quais são assim os elementos que te... Nós temos uma divisão clara entre enchidos, todos com a sua, ambos com a sua, com os seus valores. Os enchidos ou têm fumo ou não têm fumo. Uhum. Eu gosto muito de enchidos com fumo, mas também gosto muito de enchidos sem fumo. E, portanto, a seguir, o que precisamos é de ter uma cura bem feita. Para mim é o fundamental. Se o enchido foi bem curado, ou seja, se eu sinto que o enchido está completamente pronto, eu fico satisfeito. É evidente que depois, se ele está com fumo ou sem fumo, isso foi bem curado, e se de repente quem o fez não o sabe fazer, o resultado obviamente não vai ser agradável. Mas, portanto, o que acontece é que quando estamos a lidar com enchidos, seja de fumeiro ou seja de cura natural, artesanais, quase sempre estamos a lidar com algo que é uma tradição, e que eu quero frisar aqui, que é uma tradição viva, uhum. Não é uma tradição velha, não é passado, não é algo que devemos olhar com alguma pena, é algo que é vivo e que é dinâmico e que é extraordinariamente moderno. Isto é importante eu dizê-lo, porque eu sou professor também, e às vezes os miúdos têm alguma tendência a achar que isto não é moderno, que é velho. Não é velho, é mesmo moderno, ou melhor, é tão antigo que é moderno, e portanto a garantia destes enchidos artesanais é que são feitos há muito tempo nos mesmos locais, e portanto existe um saber que se foi acumulando, mas que se foi adaptando também às mudanças, que se foi adaptando aos novos temperos, que se foi adaptando há os diferentes tipos de gordura e, portanto, tem evoluído, está vivo e garantidamente é bom. Este livro tem esse toque de um profundo carinho, uma profunda ternura pelas pessoas que fazem bem feito, pelas pessoas que comem e que apreciam realmente e depois por as pessoas que me estão mais ligadas, a quem eu dediquei o livro, como os meus sobrinhos, a minha mãe e o Diogo, que são pessoas que são muito importantes na minha vida e que justificam que isto exista e que provavelmente venha a existir mais no futuro. Uma última pergunta, muito rapidamente. Ao longo desta tua pesquisa, apercebeste de que estes enchidos têm futuro? Têm futuro, certamente, quanto à sua qualidade. E acabaste de dizer, aliás, como nós dizemos muitas vezes da música e até da literatura, clássico é sempre novo. Mas, ou seja, há pessoas capazes de continuar a fazer estes enchidos? Eu espero que aconteça com estes enchidos e acredito a mesma coisa que acontece com os livros, que há muito tempo que começava-se a dizer que os livros iam acabar e que iam ser substituídos por ser tudo lido no iPad e quejando-vos. Os enchidos, um dos objetivos deste livro é precisamente que as pessoas que os fazem percebam que há que os valorize, porque muitas vezes é isto que falta. É chegar ao pé deles e dizer, isto que você está a fazer é genial, não pode parar. E eles nem sequer entendem muito bem, mas começam a perceber que se calhar vale a pena. E, portanto, eu tenho plena... Esperança é uma palavra um bocadinho fraca, mas tenha a convicção absoluta de que isto vai resistir ao tempo. Nuno Diniz foi convidado esta noite das Madragoas. Nuno, muito obrigado. Não sei se queres acrescentar alguma coisa para o final. Nada, só dizer que é um prazer este tipo de conversas quando são inteligentes. Obrigado, eu. Eu é que agradeço, Nuno, e agradeço também o facto de termos este teu livro aqui em cima da mesa, Entre Ventos e Fumos, Fumeiros Enchidos de Portugal, uma edição da Bertrand Editora. É verdade que tem uma apresentação dos produtos, mas tem muito mais do que isso, tem histórias aqui dentro e por isso é a sugestão desta noite das Madragoas. A sugestão musical do Nuno para o final desta conversa é a voz de Alfredo Marceneiro e vamos terminar com esta, não sei se te parece bem, Nuno, Casa de Mariquinhas. Muito bem. Vamos a isso então. As Madragoas regressam amanhã. Para todos, um forte abraço. É numa rua bizarra a Casa de Mariquinhas. Tem na sala uma guitarra, janelas com tabuinhas. Tem na sala uma guitarra, janelas com tabuinhas. Vivo com muitas amigas, aquela de quem vos falo, e não há maior regalo de vida de rapariga. E não há maior cargo de vida de raparigas. É doida pelas cantigas, como no campo a cigarra se canta ao fado, à guitarra, de como vida até chora. A casa alegre onde mora é numa rua bizarra. A casa alegre onde mora é numa rua bizarra. Para se tornar notada usa coisas esquisitas, muitas rendas, muitas fitas, lenços de cor variada. Pretendida e desejada, altiva como a rainha, ridas muitas coitadinhas que a censuram rudemente por verem cheia de gente a casa da Mariquinhas, por verem cheia de gente a casa da Mariquinhas. É de aparência singela, mas muito mal mobilada, e no fundo não vale nada o tudo da casa dela. No fundo não vale nada o tudo da casa dela.